Bandido bom, bandido morto, me lembra Raito Yagami. Político de mini-vida, palmeta a dele lembra Shinigami. Então cês gostam de maçã, dou uma envenenada. A fera vai adormecer e a bela ser liberada. A supremacia falam KKKs equivocados. Real Mané Moreira, tem branco que é zoado. Eminem fez um estrago, Pato Donald tá brabo. Vai ficar mais transtornado que eu venho igual tornado. Buscando a amplitude, mente aberta igual estádio, ele não tem competência pra ser efetivado. Devia ficar a vida toda concluindo estágios. A pressão nele é alta, causa AVC hemorrágico. Pupilo de Rochester, me chame de L negro. Não sou só preto ou branco, meu princípio é alvinegro. Seja Kwame Nkrumah, não Chris Parker aliado. Seja um alienista, não mais um alienado. Mas do rap tá diverso, a cena tá hostil. Temos que driblar tuba barão pra estourar seductil. Memo em terras rivais, pode o vamos preencher. Igual dentro da Inglaterra fez John Richard Sher. Invejosos, mal agouro na minha ascensão. Mais fácil do Mike queixada, assim tipo Sansão. Derrubo mil filisteus com um objeto simples. O que faz arma letal é o portador e não calibre. Faísca na mata, cortina de fumaça. Enquanto o céu vira brasa, a gasolina se alastra. O cenário está pronto, é caos, ó de matança. Tirão, o pai do filho que amanhã quer vingança. Sua tática de guerra com mapa estudado. Com 10 mil barris de pólvora acabava custado. Se martiriza, se cai na brisa, nela fica, se identifica, fala do, se identifica. Perdeu o controle, saiu da pista de Al-Qaeda e 9GM. A bala monstra é que extreme, tira a máscara, Mr. M. Se o molho azedo, então treme o KM. Moleque pesadão, não fracassa na missão. Quem triunfa sem risco, sobe no pódio sem glória. Ninguém é digno do oásis, se não atravessar desertos. Quero é Deus sempre por perto, sempre atento. Sempre alerta, o etanol tá em alta macabra. Mala amarrada, arrastada, politicagem safada. Gospe na cara da massa, contaminando os lares. Nas telas, nos celulares, eles não sabem o que fazem. Bando de porcos covardes. ETCXV e gospe na cara dos porcos covardes, morô? O combustível que nos move, dia a dia locomove. É força de vencer e de querer o bem fazer. Sem querer ser mais que você, sou mais você e não sou braga. Pro planalto a praga, cutucando a ferida em vida. Saia daí, boy, deixa sumir quem não é atroz. Quem realmente vai subir, honrar a voz. Do favelado periférico, maioria que elege. Enquanto o bode expiatório calça as bege. Vamos estudar, eles tomar a mão letrada. É que Eduardo Tadeu, guerra não declarada. Por isso moleque aprende, ouve e vê se entende. Evite o break, game over sem ver os duende. Muita loucura, juventude desviada. Oculta cura, plenitude massacrada. Vou me ensinar a abrir a mente em todas as idades. Para amanhã ter representatividade de verdade. Cristo sempre o caminho, desde cedo pros pequenos. Ensinar mandamentos, diluir os venenos. Futuro a Deus pertence, assim continuar encerra. O norte da Coreia com o Trump finge guerra. Na nossa opinião, supremacistas brancos. Vamos apagar eles da história, tipo quadro em branco. População sem atenção, apocalipse vai ser horrível. Deus de Abraão, Jacó, Isaac, nosso combustível.